E mesmo que esteja frio, que os barcos fiquem no rio, parados sem navegar. Passa por mim no rocio e leva-lhe o meu olhar. A vida é um corridinho, corre sem parar. Desde que um homem vem ao mundo, até que vai a enterrar. Nasce a gente e de repente corre este risco sem par de morrer logo à nascença ou de ter que cá ficar. Corre, corre, corridinho, corre a vida sem parar. Em miúdo corre e chora para a mãe lhe dar de mamar. Depois pula, rasga e estraga pelos jardins a brincar. Corre depois para a escola, corre aos livros para estudar. Corre depois na parada quando vai para militar. Corre, corre, corridinho, corre a vida sem parar. Corre o tempo e volta à terra com ideias de casar. Corre logo ao bailarico, corre à procura de um par. Correm banhos na igreja, corre a nova no lugar. Até que um dia maila a noiva, correm ambos para o altar. Corre, corre, corridinho, corre a vida sem parar. Correm dias bem felizes, correm horas de bem-estar. Pois num berço pequenino está um bebê a chorar. Mas passados anos correm 10 pimpolhos no seu lar. Corre-lhe o suor em bica para a família sustentar. Corre, corre, corridinho, corre a vida sem parar. Corre aqui, pé da colá, corre ao prego para pagar, ao padeiro, ao merceeiro para vestir e para calçar. Corre um mês e outro mês e ele aflito para arranjar com que paga a casa à luz e ao doutor que o vai tratar. Corre, corre, corridinho, corre a vida sem parar. Já cansado de correr, certo dia ao levantar, corre-lhe um frio pelo espinhaço, corre à cama e dá-lhe um ar. Corre o pranto na família, corre gentinha a espreitar. A correr vem um anjinho que logo leva pelo ar. Corridinho, corridinho, lá vai ele a voar. Corridinho, corridinho, lá vai ele a voar. Corridinho chega ao céu, bate à porta para entrar. Corre São Pedro a abrir para o caminho lhe indicar. Corre já para aquela nuvem que é ali o teu lugar, pois no fim desta corrida tens direito a descansar. Corridinho, corridinho, lá vai ela a voar. Corridinho, corridinho, lá vai ela a voar. Fique em sintonia com o Canal 2. Roseira brava é lembrar

tudo em ti me encanta, terra de cantigas e dos arraiais. Lisboa, onde tudo canta, desde as raparigas até aos pardais. Cidade jardim, que o Tejo azul vem beijar, numa saudade sem fim de te deixar. Cidade de amor, tudo em ti prende e seduz, até o céu tem mais cor e o sol mais luz. Alegre como um pregão, acordas sempre a cantar, e é linda a canção do teu despertar. Em graça e esplendor não tens no mundo rival, Lisboa, querida, és a flor de Portugal. Azul vem beijar, numa saudade sem fim de te deixar. Cidade de amor, tudo em que prende e seduz, até o céu tem mais cor e o sol mais luz. Alegre como um pregão, acordas sempre a cantar, e é linda a canção do teu despertar. Em graça e esplendor não tens no mundo rival, Lisboa, querida, és a flor de Portugal. Sabe Deus que eu quis contigo ser feliz, viver ao sol do teu olhar mais terno. Mora do teu desejo, vivo o meu desejo, primavera em flor ao sol de inverno. Sonhos que sonhei que vivi, quem as tem? De que serve ter coração e não ter o amor de ninguém? Beijos que te dei, onde estão? A quem foste dar o que é meu? Vale mais não ter do que ter e não ter como eu. Eu em troca de nada dei tudo na vida, bandeira vencida rasgada no chão. Sou a data esquecida, a coisa perdida que vai a leilão. Horas que vivi, quem as tem? De que serve ter coração e não ter o amor de ninguém? Vivo de saudades, amor, a vida perdeu. Como o sol de inverno não tem calor. Canal 2.